Oi, boa noite, 138, gol estabilizado no curso localizador. Gol no 888, chame passando Simbra. Trip 5218, no solo 114, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, graças. 1211. 1211, graças. Pro Simbra, baixar travado. Gente, autorizado pouso, 130 graus, 079, gol no 888. Livre pouso, 38. Boa noite, o gol 1170, transfere. 1170, chame passando Simbra. Tomara Simbra. Passou sim, braço, baixou e checou 1170. Gente, aguarde autorização de pouso, recebo 5x5. Ok, aguardando para o pouso 1170. Gol no 888, no solo 017, chame o solo Salvador em 121, decimal 1. 211. Gol no 170, autorizado pouso no 40 graus, 069. Teve pouso 1170. Dois, Salvador, boa noite, 1970, passa o Índia Serra e baixo checado. Seguinte, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Gol no 170, no solo 19. Libere a direita, chama o solo em 121, decimal 1, nó. 21, no gol, 1970. Voo 1970, autorizado pouso no 40 graus, 069. Teve pouso na 10, voo 1970. Gol 1970, no solo 22, libere a direita, chama o solo em 121, decimal 1. Direita, chama 121, decimal 1, 970. Gol 1723, estabilizado, sinal da 1-0. Boa noite, ano passando Simba. Tomara, gol 723. passa sempre a baixar de travado, igual no 723. Autorizado, pouso no 40 grau 079, gol 1723. Lembre de pouso no 0 grau 723. Gol no 723, no solo 27, libera direita, solo 121, 219. Direita 219, gol no 723. 1211, aliás. 211. Azul 5001, pronto, espera da 10, pronto. Azul 5001, a linda cola sem parada? Afirma, linda cola. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 140, grau 06, azul 5001. Alinhar e decolar então, da 10, da 10. Alô, boa noite, ILS 10, SAR 3178. SAR 3178, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 07. Aguardando pista livre, SAR 3178. Azul, confie? O azul 51, mantendo posição no posto de terra. Não tem condições de alinhar e decolar, azul, confie? Azul, passageiro em pé aqui, não tem condições, azul 51, mantendo posição no posto de terra. Azul 5001, no ingresso na pista, agilizando e libere na Charlie. Voltando para o ponto de espera. Então tá, ingresso na pista e volta. SAR 3178, informa o tráfego ingressando na pista. Devido a problemas, não tem ter condições de decolagem. Então é 3178. Um ativo, tá 4 milhas do toque, tá 3178. Azul 5001 no Cente, ingresse no pátio principal, faça o backtrack e retorne ao ponto de espera da pista no zero. Tá, 3178, check drain, livre pouso, pista no zero, vento no 30, grau 08, nós. Passando travado, pouso autorizado no zero, tá, 3178. Azul 5001, no Alima, tem cabeceiro no zero. Mantém, tá. 3178, solo 33, libera direito, chama só Alima, 21, 21, 1. 21, 1 na direita, tá? 3178. Azul 5001, autorizado decolar, pista no 0, vento no 30, grau 08, nós. Azul 5001 na decolada Xirei 5, chame o controle em 199 decimal 8, meu voo. Controle 198, obrigado. Pronto, pode esperar da 10, tá? 3305. Então, 3305, boa noite, autorizado, Aline Aire decola a pista na 0, vento 130, grau 08, nós. Aline decola da 10-3305. Salvador, Rio 5972, boa noite. Ali, mantém a piscina no zero. Utilizada a viária, mantém a piscina no zero, Rio 5972. Não, 3305, decolada 43, chama o controle 199 decimal 8, vamos. 98, boa noite. Rio 5972, autorizado decolar pista no zero, vento 140, grau 08, nós. Autorizado aliás, decolar, zero, decolar, no 0972. Salvador, boa noite, com 868, passou 8 na volta, 2 de cimbra. Com 868, boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 na 7. Isso, 7 aguardando, 868. Rio 5972, decolada 45, chama o controle em 199 decimal 8, vamos lá. Controle 198, grato, por isso. Oi, 868, livre pouso, pista na 0, vento 150, grande 079. Livre pouso na 0, gol na 868. Boa 9250, boa noite, não é tempo de espera. Ok, após a passagem do tráfego na final, pode alinhar e manter. Afirma após a passagem do Boeing da companhia Lima, tem o gol 9250. Ok, 9250. Gol no 868, solo 48, libera a direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, 1, gol 1, 8, 0. Boa 9250, autorizado, decolar, pista no 0, vento 150, grana 079. E decolagem 9250. Rio 9810, boa noite. Alinha e mantém campo 0 no 0. Boa noite, quero manter campo 0, 98 no 0. Gol 9250, decolado às 49, estima o controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado. E o 98-10, autorizado decolar, pista 10, vento 150, grau 07 nós. E o decolagem da 0, que é 98, segunda pista. Rio 98-10, decolar 252, chame o controle 119-8, um voo. 198, chamará 98-10, boa noite, obrigado. Salvador, uma boa noite. Ocean é 6224, com a espera pronta, 10. Ocean é 6224, boa noite, autorizado um aliado e decolar pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Boa noite, ali decola da 10, Ocean é 6224. Oi, Salvador Azul 4107, localizador pista 10. Azul 4107, boa noite, continua a aproximação, agora pista livre, ajuste no 07. 7, aguardando azul 4107. Sendo com a 0062. Gente. Salvador, boa noite. 393, ponto de espera, meu zero. 35393, boa noite. Mantenha o ponto de espera. Agora, 5393. Azul 4107, check trem, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 06. Gente, baixou e travou, azul 4107. Oxané 6224, decolado 57, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. 198, boa. Tripi 5393, ali, mantenha a pista no zero. Azul 4107, sala 59, libera a direita, chama o solo 121 decimal 1. Direita 21, bom, azul 4107. Trip 5393, autorizado, decolar, pistola 0, vento 160 grau 05, nós. É o 5393. 5393, decolada 01, chame o controle em 119.8, bom voo. 98, direto, bom serviço. Salvador, boa noite. Boa, 9-3-4, pronto, não pode estar dando. 1-1-3-4, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, Ventura 50, grau 08, nós. Alinhar e decolar no 0, voo 1-1-3-4. Salvador, boa noite, Xené 6212, localizador, 1-0. Xené 6212, boa noite, continue a aproximação, anote pista livre, ajuste no 097. Guardando no 097, 6212. Xené 6212, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 140, grau 08, nós. Livre pouso no 0, baixa travado, 6212. Com 1134, decolado 05, chame o controle em 119, decimal 8, no voo. 19, 8, obrigado, senhorita, até a próxima, 1134. Salvador, muito boa noite, é o passarelo 2224. série 2224, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste na 017. 2224. Chané 6212, sala 07, libera a direita, chama o senhor 121 décima 1. Direita 211, 6212. Série 2224, cheque trem, livre pouso, pista 0, vento 1, 60 graus, 0 menos. Baixado e travado com livre pouso na 1-0, passarelo 2224. 2, Salvador, é o gol 1098. Gol 1098, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste na 097. 2097, aguardado. Gol 1098, informo o ATR da passarela da frente, reduza na aproximação, reporte na DA, gol 1098. Gente, estamos com a ATR à vista, é, bem restrito já, no 098. Série 2224, solo 1-1, agilize manobras, libera a direita, chama o solo 1-2-1, décima 1. Vai livrar 1-2-1-1, passarei 2-2-2-4. 1098, cheque trem, livre pouso, pista 0-2150, grau 0-. 7, livre pouso, trem baixo, checado, 0-2.